Poesia, salve Malak, jovem, jovem, Carlos. Não esqueci de nós, de noite sua voz me chama. Eu sozinho na cama, me fala o que você me fala de talvez tentar pôr as coisas no lugar. Sabe, eu tava querendo encontrar você. Tem tanta coisa que eu queria dizer, ideias que tenho na mente. Me fala o que você sente. Sem você nada faz sentido aqui, yeah. Semana que vem a gente se encontra. Vem na minha direção, não tenha medo. Problemas do lado de fora da porta. Amanhã não tenho que acordar cedo. Sabe o que acontece se a gente se encontra? O dia vira noite e a noite nunca acaba. A gente não pensa em nada. Espere eu voltar. A portuguesa levantou, não me beijou, nem deu bom dia. Seu olhar dizia que algo estranho acontecia. Porque a briga do outro dia foi intriga da tua amiga. Porque eu nunca trocaria joia por bijuteria. Só quero seu corpo quente, aquela proposta indecente. A gente vive igual adulto e se ama igual adolescente. Eu nem quero que você pense que eu não sou gangsta rap. Eu tinha as coisas pra falar que não deu pra botar na sete. Maldade eu só tenho com os vermes, comédia e com o alemão. Contigo eu sempre vou olhar com o olhar de má intenção. Mas tu já deve tá ligada que o tamanho dessa raba, ela não pode ser mandada por nenhum desses cuzão. Eu te toco igual violão, esses vizinhos se incomoda. Sozinho nós perde o tempo, nós juntos nós perde a hora. Nossa mão marola mais do que os canquis da Califórnia. E tu deixa as invejosas querendo morder as costas. Ou foda que tu é gostosa, eu sou seu piloto de fuga. Trem bala não usa freio, tu é toda cheia de curva. É que o baile tá uma uva, ainda nós vamos se encontrar em Paris ou na Colômbia, bem pra lá de Bagdá. Alô, quem tá falando é o grande amor da sua vida. Quanto tempo eu não te vejo aqui. Me leve com amor nessa louca batida. Linda, quanto tempo eu não te vejo aqui. Yeah, foi sabotagem. Eu paguei 3,80 na passagem. Ela parou, passou pelada. É mó viagem, bate rir, Niterói. Curte rap, punk, tatuagem. Maconha, flor de sucessagem. Chega, manda mensagem que eu vou com cerveja. Eu te busco lá no ponto, você vem, me beija. Eu te beijo e pronto, tua perna fraqueja. Ainda te devo 15 conto. Mesmo assim tu me corteja, quer que eu vá na igreja. Eu que não sou santo, doma 2K. Tranco, vou na cantareira. Ficar de bobeira, dessa do tamanco. Seja má maneira, mas não seja tanta. Amanhã é sexta-feira, ela já quis viajar, hoje quer ficar da melhor maneira. Como andam as coisas da vida, linda? Sou seu engenheiro do Havaí. Me leve com amor nessa nossa batida, linda. Quanto tempo eu não te vejo aqui. Me acostumei com a gente sempre junto em nossos planos. Minha melhor versão tem você. Mas tenho que me acostumar a só te ver passando. Por dois é impossível querer. E o pensamento em você no nosso lar. Falta um pouco mais de 15 dias pra eu voltar. Só de te ver dá pra notar. Quantas horas lá fora? Desliga o celular e vem cá. Tô precisando te ver. Que a distância aumenta a vontade de te ter. Ei, minha blusa com seu cheiro na mala. Vou deixar uma foto na sala. Se tu tá presente, o tempo para quando cê fala. Elegância, trajada de gala. Mas sempre que a gente se separa, se é tudo sobre você, só seja clara. Elegância, trajada de gala. Mas sempre que a gente se separa, se é tudo sobre você, só seja clara. Verdade, eu parei de ouvir o que mais me valia. Para pra me beijar na rua, longe da nossa varanda linda. Quando que o mundo se ajeita, quando tem você tá tudo feito, perfeito. Verdade, parei de ter medo. Tá bem, meu bem, sua verdade é uma de desejo. Você é como um caso perdido, eu só me acho se for contigo. E quando eu fujo é pro seu beijo. Tá tudo certo se tamo junto. Eu acho que você sabe o quanto eu sou louco e me amo. Tô longe de dormir, longe da sua cama. Parei de ter medo. Alô, quem tá falando é o grande amor da sua vida. Eu pensei em você até dormir. E quando eu percebi que isso não tinha mais saída, você me segurou pra eu não cair. Todo mundo odeia crítico, é só de sacanagem vou fazer mais um. Porque eu acho que eu sou um músico, ou só pra fazer din, pra viver livre, morder seu bumbum. A gente fez o mais difícil, usando o artifício da intuição. Eu paro pra beijar na rua, e se essa rua fosse minha, virava avenida, virava refrão. Me dá sua mão e foge, e apresenta o inverso do ódio. Grana é pouco, eu gasto em Dior. Veja essa frequência nos olhos, estamos em algo maior. Eu quero fazer love, cê tá fazendo a coisa certa. Fazer amor depois da festa. Tem coisa que se complementa, é por experiência própria, amor, a lua cheia. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Eu não me comparo a quem não compareceu. Eu sigo namorar no mel, só tô fazendo o meu.